apagando. Daqui algumas horas você tá casando. O ex aí disse que não vai dar tempo eu fazer você desistir. Mas se você errar a rua sem querer querendo e parar naquele velho cruzamento, diz pra ele que se perdeu. Se perdeu no cara errado que cê escolheu. Eu vou estar lá na lua de mel. A rua errada é o nosso motel. Pra que viajar, casar no papel, se naquele quarto eu te levo pro céu. Te levo pro céu. Já gravei uns 5 áudios, mas tô apagando. Daqui algumas horas você tá casando. O ex aí disse que não vai dar tempo eu fazer você desistir. Mas se você errar a rua sem querer querendo e parar naquele velho cruzamento, diz pra ele que se perdeu. Se perdeu no cara errado que cê escolheu. Eu vou estar lá na lua de mel. A rua errada é o nosso motel. Pra que casar no papel, se naquele quarto eu te levo pro céu. Eu vou estar lá na lua de mel. A rua errada é o nosso motel. Pra que viver?